24 horas com você, com você. Rádio Convenção, a melhor estação. Identificação, Rádio Convenção, Itu, São Paulo, ZYK598, AM 670 kHz. Música, jornalismo, esporte, utilidade pública. Fique por dentro de tudo que acontece em Itu e região, Brasil e o mundo. 11-40-23-23-63. Há mais de 70 anos prestando serviços para a comunidade. Visite nossas redes sociais. Rádio Convenção, emissora de integração regional. Convenção AM, música, alegria, descontração no ar. Você que ama a sua família e deseja que eles não fiquem dependendo do SUS, o que você diria se pagasse menos de R$1 por dia e incluindo a sua família para ter super descontos em especialidades, dentistas e exames médicos? Ligue agora para o cartão de todos Deito, número 11-2429-5356 e aproveite a promoção do dia. Rádio Convenção, tocando as melhores. O verdadeiro descanso está a alguns minutos de você. O Camping Chapéu de Sol tem uma estrutura completa para o seu lazer, com chalés, restaurante, piscinas, amplo espaço para camping e, claro, um contato incrível com a natureza, além de proporcionar momentos incríveis para você e sua família. Tudo para fazer a sua vida melhor. Camping Chapéu de Sol. Faça sua reserva pelo telefone 11-4023-0127. Que tal um café agora? A Cafeteria Gamela, há 20 anos, produz o melhor café de Itu, o café da Fazenda Santo Antônio da Bela Vista. Com produção própria, leva até você o sabor original do café, 100% arábica, rico em sabor, acidez e aroma. Você precisa disso. Cafeteria Gamela, Rua Paula Souza, 547B, em Itu. Contato 11-97409-2044. Sabe aquele pão quentinho? Aquele pão que a manteiga se derrete toda. Venha conhecer todas as nossas delícias na Avenida Raimundo Vec, 230, no bairro São Camilo. Fale conosco no 11-2429-6127 ou faça sua encomenda pelo WhatsApp 11-93429-7491. Ateliê dos Pães. O melhor pão de Itu é aqui. O lugar certo para você economizar é no Atual Supermercados. Com uma grande variedade de produtos, padaria com pão quentinho a toda hora, bolos e doces de dar água na boca, açougue com carnes fresquinhas e tudo o que você precisa, você encontra aqui. Baixe nosso app e fique por dentro das melhores ofertas. Atual Supermercados, Rua Barretos, número 8, Cidade Nova, ou Avenida Ernesto Rodrigues, 139, no Jardim União. Se você tem problemas com drogas, está perdido e não sabe a quem recorrer, procure Narcóticos Anônimos. Nós estamos aqui para te ajudar e é totalmente de graça. Venha, é possível e você pode mudar sua vida. Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil. Aqui só toca as melhores. Convenção. A notícia passada limpo. Programa Vice e Versa. Apresentação, Renato Benedetti. Oito horas e seis minutos. São 8:06 na 670. 40, 23, 23, 63.